parceiro Dudu CDs, bora Robertinho CDs, Pinto Modas, Ponto das Marcas, meu parceiro Naldinho Divulgações, divulgador oficial do Ciel Rodrigues, chama Naldinho. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava, tanto, tanto dia ter alguém como você. Saudade já tá com a solidão e troca tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria só a te esperar, de noite e de dia essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse destino cruzou seu caminho com meu. Foi amor, pra mim foi amor, que o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. Eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, você me faz. Eu só não queria agonia de estar madrugada fria só a te esperar, de noite e de dia essa vida vazia. Se soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com